Então, 3601, chama agora o Centro Recife, 12. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 6251, bom dia, prossiga. Gentileza, 380 Guarulhos. Ok, o Oceaneia 6251, eu tenho autorizado aqui o 360, o senhor aceita? Com certeza, por favor. Ok, então autorizado Guarulhos, o nível 360, via Pesulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto bridge. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5402, Oceaneia 6251. Afirmativo, 360 está autorizado, uniforme Zulu 16, FPHZ, Trive Poços. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 208-5402. Está correto, chame quando pronto, o Oceaneia 6251. Chamaré, muito obrigado. Autorizado, 251 Xantax. Salvador para o táxi, Oceané 61152 com 85 a bordo, nós estamos em 3 horas e meia, Oceano, galera. Gente, Oceané 6251, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto espera, dá 1-0. Pátio Índia para o ponto espera, dá 1-0, Oceané 6251. Salvador, Poitiba, Xanamé, sobre essa ponte. Oi, Oxiné 6251, está autorizado a linha aí decolada 1-0, o vento é calmo. Decolada 1-0, 6251.